e apesar de termos por critério a distinção deste tipo de votos para quem conquista algum título a nível local, distrital, regional ou nacional, apesar de sagrar de uma conquista ao nível de vice-campeão nacional, eu penso que tem todo o mérito e tem todas as condições para também ser aqui reconhecido, e eu propunha ou apresentava uma proposta para um voto de reconhecimento à equipa de para-hóquei da Academia de Desporto Adaptado da Arcial, que se sagrou vice-campeã nacional na vertente indoor pelo segundo ano consecutivo. Este título foi disputado na cidade de Lousada, organizado pela Federação Portuguesa de Hóquei e pela ANDI, e a equipa da Arcial, após uma fase regular invicta, com uma vitória perante a equipa do Cava, conseguiu depois passar à finalíssima da competição, onde terminou derrotada pelo Clube de Gaia. Independentemente de tudo isso, penso que merece o nosso reconhecimento a forma como afirma o desporto enquanto canal privilegiado para a integração social e para a valorização pessoal de todos estes atletas. Durante a tarde desse dia, os atletas de para-hóquei da Academia da Arcial participaram também no treino de preparação da Seleção Nacional, que no dia 12 de março realiza um encontro internacional com a Seleção da Holanda em Castrodeira. E dizer que nesta Seleção Nacional estão também dois atletas da Arcial, no caso o Luís Travassos e o Marco Marques. Portanto, proponho aqui a distinção ou o reconhecimento a este trabalho que é feito também pela Arcial na integração social, e que...